7, a linha mantém 28. Afirmo, a linha mantém 4028. Exato. Gol no 983, posição 4 para puxar o acionamento. Valeu 3, que atenta Webjet, parqueando no 1, após autorizado. Esse cara tenta o objeto, após autorizado 983. A qual posição do objeto que ele vai ingressar o objeto? Parqueando agora no portão 2. Portão 2, está visual agora, gente. Fundo 397, eixo da pista 28 livre, autorizada a decolagem, vento 270 graus no 4 nós. Desde decolagem do 1397. Zulu El Tosca no solo ao 13, local de estacionamento. Frisado, reposta de banda pista. Fundo 397, decola 1-4, controle 1-9-35, mantenha a proa até cruzar 3.000 pés. Mantenha a proa até 3.135, obrigado. Controle, bom dia, gol 1397, decolou até 2.8, mantendo a proa até 3.000. 397, contato radar na decolagem, após restrição, está autorizada a seção 240 na saída Gole, no 397. Após 3.000, subindo para 240 na Gole. Táxi Gol no 983, tem 8080 a bordo. Perna Confins, 4 horas e 30 de autonomia. Índia Alfa, Pantera 28, Torre 2862, ajuste no 0 no 6. Índia Alfa, Pantera 28, Torre 2862, no 0 no 6, Gol 983. Passaria 2733 para o localizador, curva direita para o 220, reposta estabilizado. Direita 220, reposta estabilizado. Inicio de opção para 2009, para sequenciamento. 3 Romeu Papa Lima, prossiga. 130 Papa Romeu Lima, tenha 500 pés, aporte visual com local de pouso para alisar a frequência. Ano 397, chama o seu 3 Recife em 128.8, alterna 133.25. 288-3325, 397. Estão 33, estabilizado o localizador. Série 2733, complete final ILS. 33. 3896, desça para 3.000 pés, inicia a opção para 1709. 3.000 pés, 1709, 3896. 3896, ajuste 1016. 1067, obrigado. Salvador, gol 983, ponto de espera da 28, está pronto. Autorizada a minha área decolar, capseira 28, vento 270 graus, 12 nós. Autorizada a minha área decolar, capseira 28, gol 983. D733, chame torre 198 do small meio. Câmara torre 2B. Conservador, sua espera 2733. Força aérea brasileira, 2733, prossiga. Estabilizado no localizador, 2733. Força aérea 2733, contate aproximação número 1 para pouso, informa lá em pista livre, 737, iniciando a corrida de decolagem, vento. 270 graus, 12 nós, ajuste 10 no meio, fica atento aos últimos 90 metros fechado devido a obras. 273, tem que agarrar no pisadinho. Obrigado, tenha um bom final de semana. Muito obrigado, igualmente, por favor. Obrigado. negativo, que ele se tocar RDT, vai realizar mais dois procedimentos VCR. É tranquilo, autorizado então prosseguir para toque emitido capoeira 28, metro 270 graus, 129-2733. Toque 3, livre toque emitido. Bugou 1983. Obrigado. ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS. 3896. Papa Romeu Lima, 259 graus, 1119. 259, 1119, graças a Lima. Alterna 125 decimal 45. Vitor Bravo Maggio. Recife 12685, secundário 125 decimal 45, Vitor Bravo Maggio. Complete final ILS, chame torre 18 decimal 6. 18 6, até daqui a pouco. Barulho 340 pelo ISC 50, decolagem da pista 28, mantém pro até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, subida gole, Eval, após Eval direto Eudes. Controle 119, decimal 35, aciona 5014. Automático, autorizado Guarulhos 340 nível inicial, via PV50, decola da 28, mantém proa até 3000, na saída gole, Eval, Eval, Field, 119 metros, com controle 5094. Alinhamento correto, time, pronto para acionamento, 3621. Automático, 3621. Torre Salvador, bom dia, TAM 3896, baixou, travou, final da 28. 6726. TAM 3896, um bom dia, complete aproximação, aguardando eixo da pista 28 livre, temos a aeronave tocou RMT e vai curvar à esquerda, controle 119 decimal, confirmando o vento, é 270 graus, 129. Ajuste no zero, nem fica atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Ciente, então últimos 90 metros, ciente da pista, aguardando o eixo livre. 3896. Afirmo. O 02733 tocou e arremeteu aos 26, curva à esquerda, ingresse perto do vento, reporte para girar base. O 2733 está curvando à esquerda, confirmando se ele se tornou o procedimento ISR. Ah, tá ok, então curva esquerda agora, corredor axé, contato com o controle 19.35. E axé, chama o controle 19.35. Gente, Mike, braço papá. Corsair 2733. Corsair 2733, suba para 2000 pés. Oi? Aguarde para a curva esquerda na Prodicari. Corsair 2733. 2733 subindo para 2000, princípio então para 150, aguardando para a curva esquerda na Prodicari. Afirmo, Corsair 2733. Ano 983, chame Centro Recife, ano 2.85, alterna 12, correção. Chame Recife em 1.28.8, alterna 1.33.25. Gol no 983. É 1.288, alterna 1.33.25, é isso? Afirmo, gol no 983. Obrigado. Mike Bravo Papá, acione 0224. Controle 119.35, aciona 5563, acho que você é o Mike. Regimento correto, PB, acho que você é o Mike. 9 a bordo, torre 118.612 para iniciar o táxi, acho que você é o Mike. Novamente, LS Zulu. Afirmativo, pode ser. Cliente, Fossara 2733. Zulu, Delta Oscar, pronto pra cópia. Céu, Mike. Cobre, pô. Abaixado. Viva, pessoal. Para retorno. Guardião 02, chame torre 118.6 para ingresso no circuito de tráfego. Guardião 02. Torre 118.6 para ingresso no circuito de tráfego. Guardião 02. Mantenha a posição da Índia. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Afastado 7.5 milhas de Salvador, está visual para o campo, sessão de pouso no parque de Radial 331. Afirmo, Matilde, autorizado da presente aproximação direta ao pátio do Graé. O vento é de 240 graus, 14 nós, ajuste 10, 16, reporte solo controlado, guardião 02. Pátio do Graé, uma prossiga. Eu já estou com autorização aqui, só que eu tive um probleminha na saída, que atrasou a minha saída, eu posso aproveitar essa autorização ainda? Positivo, chame torre, 18.6. Não, não, falou, obrigado. Terceira, Mike, autorizado, prosseguir o táxi, reporte para ingresso, capseiro no 7, Mike. Sara 2733 está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2733. Cliente Bravo Lima, autorizado acionamento, reporte para o táxi Aerostar. Para o táxi, obrigado. Estão 3896. 3896, botão 3. Zulu Delta Oscar, cópia. Pronto. Zulu Delta Oscar, Piauí 045, decola no 7, curva direita, corredor Axé, restrito meu pé até o farol da barra, ou liberação do controle, que opera em 119.35, e o transponder é 5566. 045, corrido. Delta 7, a direita, com o pé no 5, controle normal, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 a bordo, chame torre 18-6 para iniciar o táxi, confirmando o pátio. Pátio 4, ciente, bom voo. Que braço tapá, está visual com o campo? A intenção é fazer a inspeção de linha até o Tocaleste, a fim do Tocaleste é a zona de Tocaleste. Decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva à direita, subida Momo até a posição Alba, após Alba direto Lençóis. Controle 199, decimal 35, aciona 5021. Gente, até 2 milhas do aeródromo, é isso? Aproximado. Gente, Mike, bravo papá. Em pronto acionamento, 5486. Olá. Delta Oscar pra chegar. Décimo meia. Bora tua, Delta meia. Copia, 6726. Web 6726, Recife, nível 330, aprovado via Perusco 58, decolagem da pista 28, mantém proa de decolagem até cruzar 3 mil pés, após curva direita, subida Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, aciona 5011. É, abraço, tá. Visado 330 para Recife, decola da 28. Mantém proa, tem cruzar 3 mil, após direita, Aron Amelim, 19935, confirmando o transponder, 5011. 5011, 5011, chame pronto acionamento, 6726. 5011 e uniforme whisky 58, chama ali pronto, 6726 está na posição 2. Força 02733, confirma intenções, toque emitido. Permitido, toque emitido, depois do último procedimento SR para o posicional. 107. Oi, Salvador. Bom dia, o papapapá, Mike Bravo Papá. Bom dia, Mike Bravo Papá, prossiga. Tá, já está em voo de inspeção de linha a baixa altura. A intenção é ir até próximo ali ao eixo da 17 e após abandonar para a pouso em Salvador. Gente, pode prosseguir mantendo a escuta permanente da torre. O Bravo Mike, Bravo Papá confirmado. É, a sua escuta permanente, Papá. Oscar Serra Mike decolou aos 36. Controle, 19, decimal, 35. 19, decimal, vamos lá, Serra Mike. Chegado, Gomes. Siga. Autorizado, Damiano, e manter a posição. Guardião Vergonha, fique atento a tráfego. É o Chimango, ingressando agora, capitão no 7. Oscar Serra Mike. Mike Serra Mike. Sinal de 3 milhas. Força 2733 tem autorizado toque arremetida na cabeceira 28, venta de 240 graus no 4 nosso. Só o seu livro está remetido. Ô, Zulu, só confirma esse equipamento, confirma o nome? É o 260, está autorizado 2000 pés, ajuste 10 no meia, está autorizado a final ILS, informe estabilizado. 2000, autorizado com 1016, autorizado final ILS do Lu, pois será estabilizado 260. Afirmo, gol 1260. Estacionamento 5486 na Romada 14. Autorizado time táxi, 35486. Charger 02, solo controlado aos 38, livrando frequência. Folha. Até a próxima. Que tinha na ficha aqui, é Romeu, a gente achou que foi Fox 10, só que é Romeu Vitor 10. Guarde, toque emitido no aeronave cabeceira 28, será autorizado sua decolagem. Corre, Salvador, Mike, para o papai. Prossiga. Pessoal, eu tô dando o voo de especial de linha, aí eu tô soltando no papo 3. Gente, pouso no pátio 3, apresente então, prossegue com... Prossegue sobre a base aérea, setor norte, aguardando para o cruzamento do eixo. Aguardando o setor norte para... O Fosseiro 2733 avistado que tocou e remeteu aos 39, fique atento, existe bastante pássaros no eixo de decolagem da pista 28. Fique atento e aguardando transferência para o controle. 2733 está feito, graças pela informação. O Mike Bravo para o estado setor norte, autorizado da presente, aproximação direta ao pátio 3, reporte no solo controlado. Privado, cruzamento com ponto direto no pátio 3, ou para passar lá no solo. O Torre, é o Juliette da Avenida, pode chamar para o táxi. Privado, prosseguiu o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Zulu, Delta, Oscar, autorizada a decolagem, pista no 7, o vento 270 graus, 1, 2, 9. Está ativo após a aeronave da pista liberada, está autorizado, 621. Controle Salvador, Sapatelo, Vitor Bravo, Mike com a Juliette. Patango, Vitor, Bravo, Mike, confirme. Afirmativo, senhora. Para o regresso a Salvador, está em descida para o nível 040, voando na proa de Irem. Ciente, está assinado 5535. Confirmo, Vitor, Bravo, Mike. Patango, Vitor, Bravo, Mike, descida para o nível 040, autorizado chegada e pitch. Vitor, Bravo, Mike. Descida para o 040, autorizado.